3 hexa, na qual era pista do Zé, primeira curva esquerda, seguida a bomba de transição Cusque, após o pêndulo 19, que segue a rota do plano de voo. Aciona 5536, controle 120, pessoal. 0,50 graus, 1,3, né?

4, está agora 2 milhas para trazer a pressão fome. Chame Aracajuna, frequente 120, que é uma crise, para que seja a velocidade. Estamos aqui agora, frequente 125, decimal 45, alternado 126, decimal 8. Para o médio 1 e 1 milhão de está indicado? Autorizado no Alteiro, o Sérgio como número 1 na aproximação, deixa para 2.000 pés, ajuste no 010, autorizado final de procedimento, ele é satisfeito, pista no 0, repete estabilizado. Autorizado, está me falando o início da redução a partir de 2.009. Qual é a exército 4, qual é a mensagem interpretada? 2.000? Qual é a exército 4, mensagem interpretada, repita para o controle? Qual é a mensagem interpretada, repita para o controle? Qual é a mensagem para o voo 050. Para o voo 024, para o voo 140. O 024 vai seguir para a posição 1 hora, 1 meia milha, 2319, como Nordeste, passando o nível 1352. operação para o departamento com a esquerda para o 050. Essa ponte está próxima do procedimento, deixa para 2.3 ao sistema 010. Está estabilizado no final do procedimento, ele é a esquerda para o 050. Thank you. retorno de identificação, inicie o resultado de velocidade para 2509, 2501, até mediano para o nível 2070. Para 2010, a gente tem número zero, autorizado o final do procedimento e faz estabilidade. Após esse trato, pouso, tem mais 5 aeronaves a pouso na 10 até o Rodolfo. Mantenha a direção e se não conseguir ou será autorizado para o local dele. Mantenha o será iniciada a decoração. Thank you. Norte, complete a sua velocidade para 2009. Sim, Cidade Telecom. Bateria 074, para o seu pau, o seu pivô camisador, seja à esquerda, proa 145, você pode estabilizar. Proa 145 para o localizador, depois para estabilizar. Autorizado para o seu dinheiro, eu posso estabilizar. decimal 95.1.